Eu tô aqui isolado do mundo. Eu trabalho dobrado sem sono profundo. Os dias passam, a mente tentando sair lá do fundo. Cada segundo que passa, vejo que eu mais me confundo. Me sentindo mais oriundo no lado do morro, ouvindo essas ondas quebrando de fundo e a mente clamando por socorro. Nenhum de vocês me escuta, tô na labuta pra não deixar as contas mofala na cesta de fruta. A verdade cabe em qualquer lugar, mano. Eu a carrego pra onde quer que eu vá. E muitos têm razões, mas poucos têm a sensibilidade pra enxergar. Eu ajudei a construir as jangadas e muitos me deixaram na beira do mar. Pode remar, mas quando o barco furar vai estar sozinho, ninguém pra salvar. Em todos esses anos eu fiz vários amigos, aqueles que eu não posso contar. E são muitos que nem dá pra contar, apenas rezar pra que possam melhorar. E só sei que nada pode faltar pro meu filho, mano. Muito menos o amor e o carinho. Me desculpa, filho, por ter escolhido mal seus padrinhos. Eu também cometo erros, mas tenho caráter pra poder assumir todos. Eu investi em coisas que não eram materiais, investi lá no sonho dos outros. Olhei pra mim, parei e me perguntei qual foi, se tudo isso foi em vão. Quem pegou o telefone e fez uma ligação? Quem veio aqui pra me estender a mão? Cadê todos vocês? Eu sempre fiz muito pra quem pouco fez. Vocês agora com dinheiro não ajudam ninguém. Eu lá atrás sem dinheiro fui e ajudei todos vocês. Após esses anos consigo ver o sol nascer irradiante. Uns torcem pra eu cair desesperadamente, mas me ergui, eu sou persistente. Afastei a inveja presente pro meu futuro seguir adiante. Eu sou dia, noite reluzente. E pros que mentem, o passado é sufocante, triste. E foi tudo superficial, tanto no trabalho e no emocional. Não tem amor em SP, é real. Isso não é só em SP, é mundial. Esse momento é crucial, afinal, a luta do amor contra o material. Mas meu ideal é muito forte, não vou fraquejar, pois tem gente que eu preciso ajudar. Na vida é assim, é como a vida, enfim, é um começo, é um meio, um fim. Cada etapa é passageira e deixo por onde eu passar um pedaço de mim. Vocês vão resolver me notar e me amar só quando eu tiver hype jean. Roupas caras, ser mais um manequim, estar com várias caras, eu não tô afim. Não é por nada não, mas eu sou rap até quando ninguém tá olhando pra mim. Eu sou à toa em cada beat que você escuta e sempre chora até o fim. Eu fui enganado pelo sorriso marfim perverso que me enfeitiçou e virou minha vida de novo do avesso. E é por amar tanto que se paga o preço. Agora enxergo que não era o que eu mereço. Os ingratos perdem a memória em um segundo, eu sumo, desapareço. Pequenas batalhas não valem meu esforço. Abandonar e desprezar alguém que nos deu a mão, tio, é ingratidão. Não dá pra entender essa situação, pois nem o cão morde a mão de quem deu o pão. Precisei me afastar de olhares maus pra minha vida decolar em arranha-céus. Quanta inveja, meu Deus, isso não vinha de fora, não vinha dos meus. Sempre fui escada pros outros, esqueci ali do meu eu, que cumpriu o que prometeu, nunca iludiu ninguém, não cuspiu no prato que comeu. Foda-se.